passou o Jordão, Moisés ergueu sua voz. Guardai os mandamentos, pois o Senhor é a nossa paz. Pedras brancas no Monte Ebal, escrevei a lei do Senhor. Um altar de adoração em gratidão ao Redentor. Levanta, ó Israel, as tuas mãos, celebra a aliança, o amor que nos dá na terra que manda leite e mel. A promessa se cumpre, Ele é o nosso lar. Amém, amém. Responde. Maldito quem fizer imagem, a obra do homem adorar. Mas bendito que honra os pais, e ao próximo amor vai dar. No monte Gerizim, bênçãos virão, a voz do Senhor nos guiará. As maldições se calarão na luz da sua verdade. Em unidade celebraremos, caminhando juntos em comunhão na presença do Altíssimo. Com